E aí, Cris? E aí, KL, firmeza? Ô, oh, firmeza total. Então, miliano no rap aí, se sumiu e pá, nunca mais fez nada novo, qual é que é? Aí, mano, tive umas treta pra resolver, tá ligado? Mas tô aqui, parceiro. Então, vai representar mesmo? É nóis, vamos lá. Então, a hora que quiser, truta, com você. Cê sabe como é. Toda mina quer ser uma preta de fé, mano, a ponte, qual é? Me diz só se pudesse a fulana. Não se confunde com qualquer. Muita calma nessa hora, eu sei como é que é. Sou uma preta de fé, lady, quis muito axé. É povo do sol, é continente africano. A mulherada tá na luta, mais de mil anos. Minhas trutas são guerreiras, temo nosso plano. Escuta bem, abre o ouvido, vê se passa um pano. Tô com minha legião de mulheres brilhantes. Tô seguindo à frente, tô mais adiante. Cris descendente de Sabá, veneno no paladar. Meu sentido de feitiça, do jeito que eu nasci antes de batizar. Ganhei um adjá, fui guerreira desde já. Não tente me decifrar, só pense no seu perigo. Pra dormir tem que rezar. Amém, Deus ao meu lado. Tenho meu credo também, meus aliados e raciocínio afiado. Não faço pose de bandida, vivo na corrida. Não faço pose de zoada e nem vivo aluada. Teve história e muita treta que é embaçada. Fui ao inferno e voltei, não tô derrubada. Foi difícil pra mim sobreviver, tô aqui. Mas não foi fácil seguir, eu precisei insistir. O mundo trabalha pra te deixar no chão. Cê tem pouca escolha, pouca opção. Só tive um tempo pra ver que é ilusão. Meu ventre cresceu, não tô mais sozinha. Não preciso mais provar, sou rainha de Sabá. Vim pra afirmar, Lady Cris sem vacilar. Ave Maria, arrebentou, hein, Cris? E aí, KLJ, cachorro louco, ficou certo então? Firmão. Então, mano, eu vou dizer, esse som aí vai pra todas as cachorras loucas, certo? Estão segurando sua onda, sempre. Aí, pra todas as irmãzinhas que tá sintonizada, sul, leste, oeste, norte, moro? KLJ na batida, volume 3, Lady Cris no ar, é nóis. Aí, mano, eu fico com Deus, então, amém.